sabe se na hora H você desfaz as malas, tudo volta pro lugar. E vê esse rosto engole choro, apaga a luz e vem deitar. E o melhor que a gente faz é se amar. Apaga a luz e vem deitar. Desconta a raiva na minha boca. Como você sabe, no final das contas, o resultado é mais amor e menos sopa. Apaga a luz e vem deitar. A gente faz amor a noite toda. Para logo com essa briga boba. O resultado é mais amor e menos sopa. Outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Sei que tô parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas me escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí. Mas pensando bem, eu tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Alô, frentista, esse sem conta é pra eu gastar com algo. Me tira da reserva, pois sou dentro do carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista, esse sem conta é pra gastar com algo. Me tira da reserva, pois sou dentro do carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô.